A graça, a paz, a bênção do nosso Senhor, bênção maior da sua presença em nossas vidas, sua glória, sua graça sobre cada um de nós, em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e todas as irmãs. Irmãos, nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 29. É um pequenino capítulo e que trata da dispensa. Davi foi dispensado, foi liberado de estar com os filisteus pelo rei Aquis, que o liberou da luta contra Israel. Isso parece pouco, mas é muito importante. Ele tinha ficado um tempo grande, mais de um ano com os filisteus, e um ano e 4 meses, na verdade, e agora, na luta contra os israelitas, os filisteus o liberaram e isso foi uma grande bênção para a história dele. Ele não teve que matar os seus conterrâneos de Israel. É disso que o texto trata nos seus 11 versículos. É um pequenino texto, tá bem? Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aproveito essa ocasião para solicitar mais uma vez a oração dos irmãos e das irmãs por algumas causas. Oro para que você se una. Esse grupo nasceu como um grupo de oração quando eu estava enfermo, 5 anos atrás. 5 anos e já vão 5 anos e 3 meses, mais um pouquinho, né? O grupo começou antes de eu sair do hospital. E agora eu peço que vocês orem pela pastora Isabel. Pastora Isabel, mesmo sem conhecê-la, porque há pessoas de várias denominações, ore pela vida dela, para que Deus conduza as coisas como ele deseja conduzir. Vamos orar também pelo nosso cantor e músico, sobretudo um adorador, que é o José Mariano. José Mariano está precisando das nossas orações para que a sua recuperação se complete. Sofreu um acidente e nós agora temos que orar pela recuperação dele. Ore pela vida de um outro Mariano, Shimagaia Mariano, para que as coisas todas da vida e família, uma questão familiar, se resolva e ele possa entregar-se por completo novamente à obra do Senhor. E até esse momento seja um momento de virada estratégica de Deus para que ele possa dedicar-se por completo à obra do Senhor. Então, Shimagaia Mariano. Um é José Mariano, outro é Shimagaia Mariano. Tá bem? Pastora Isabel, José Mariano, Shimagaia Mariano. E eu aproveito nesse momento de oração, quero pedir a sua oração também pelos nossos irmãos que estão lá no Uruguai. Uruguaios que nos ouvem e são o segundo grupo nacional, segunda nação que mais nos ouve. Na verdade, a primeira, depois do Brasil, não poderia ser diferente. Tem o Brasil, e aí é a primeira nação que mais nos ouve. E é maravilhoso porque os uruguaios estão nos ouvindo. Falo do nome do Gonçalo, tá bem? Gonçalo, ore por esse nome e ore por todos aqueles que ele influencia. No Uruguai, pela Igreja do Uruguai. É impressionante, porque o Uruguai ouve mais a palavra que nós temos meditado do que os Estados Unidos. E a diferença populacional é maior que a diferença do Brasil, né? Maior ainda, os americanos passam de 300 milhões e o Uruguai deve ter aí entre 3 a 5 milhões de habitantes. Então, ore pela nação e pelo avanço do Evangelho no Uruguai, porque esses irmãos são muito queridos para nós e eles estão à frente dos Estados Unidos, da Alemanha. Não que isso seja uma competição, irmãos. Nós oramos por todas as nações. Estamos atingindo 20 nações. Mas impressiona o fato de que os irmãos estejam ouvindo tão graciosamente essas meditações. E encerro esse momento de saudação mais uma vez. Orando pelo pastor Edilson, é outro ministério. Pastora Isabel é de um ministério, o José Mariano é da Igreja Metodista, o Shimagaya Mariano está em outro ministério também, o Gonçalo também é da Igreja Metodista do Uruguai, e nós temos esse pedido por todos. O pastor Edilson é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Atibaia. Então, oremos por todos, oremos uns pelos outros. Isso é importante. A comunhão do corpo. Pastor Alisson, Reverendo Alisson, aqui de Caratinga, Minas Gerais, da Igreja Central em Caratinga e também das congregações, estabeleceu essa palavra, Deus deu essa palavra a ele, para que nesse primeiro ano do seu pastorado nós estejamos em comunhão, achei maravilhoso, e que toda, não só a Igreja Metodista, a Igreja Assembleia, e os seus vários ministérios, Igreja Vida Nova, do nosso irmão Everson, não só esses ministérios, a Igreja Bola de Neve, que tem pessoas que nos ouvem, e muitas igrejas que nos ouvem, né? Não só uma denominação, mas todos oremos uns pelos outros. Nós somos um só corpo em Cristo. Somos um só reino. Então, vamos manter a oração e a comunhão uns e outros e outras, tá bem? Todos nós. Então, peço esse momento de oração, porque o texto nos permite isso. É um detalhe histórico de livramento de Deus. E nesse livramento de Deus, Davi não teve que marchar contra a nação de Israel. É um livramento enorme. Depois dele ter ficado 1 ano e 4 meses com os filisteus e atacado vários grupos, agora numa grande batalha, Ele não teve que se unir contra Israel, e isso é muito representativo para a biografia e também um livramento para Israel. Um livramento porque Davi, certamente, com os seus soldados, iria causar muitas baixas no povo de Israel. Então, que Deus abençoe, aproveito para orar por todas as nações, não só os descendentes de Israel, mas os descendentes de Ismael, o outro filho de Abraão, e todas as nações da terra, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, a Ásia, a Oceania, a África, que todos os povos sejam abençoados em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do texto que o irmão Everson, da Vida Nova, nos mandou, e depois nós já vamos para a leitura do nosso texto. Nossa devocional hoje será menor. E o texto diz assim: quando Deus fica em silêncio, é porque ele está agindo, né? Está operando de uma outra maneira. Bom, grande e supremo pastor. Jesus é o bom e grande e o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Como grande pastor, ele vive para nós. Como supremo pastor, ele voltará para nós. Olhamos para trás e vemos a cruz, e ali entendemos que Jesus é o bom pastor, pois deu a sua vida pelas ovelhas. Olhamos para o presente e vemos Jesus entre nós, cuidando de nós, e por isso sabemos que ele é o grande pastor. Porém, quando olhamos para o futuro, aguardamos a Jesus, o supremo pastor, que há de vir trazendo consigo o nosso galardão. Oh, que privilégio ter a Jesus como nosso bom, grande e supremo pastor. A equipe de abertura nos mandou essa palavra e nós agora também os abençoamos. Que o Senhor abençoe essa equipe e que representa essa unidade, essa união entre denominações diferentes, e nós continuemos a espalhar o Evangelho vivo. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 29. Diz assim o texto, a partir do versículo 1: os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Irmãos e irmãs, a parte final desse versículo, só uma curiosidade, um detalhe, na verdade muito importante, porque é um detalhe exegético. Quando a gente vai estudar profundamente um texto, você faz uma pesquisa profunda sobre uma série de aspectos. Uma exegese pode ser uma monografia de 70, 80 páginas, pode ser uma tese de mestrado com 150, 200 páginas, pode ser uma tese de doutorado com mais de 200, 300 páginas, pode ser um pós-doutorado, porque a exegese procura verificar tudo que está envolvido, incluindo os documentos. Os documentos a ser selecionados, a serem selecionados. Então, a parte final desse versículo não se encontra na maioria dos manuscritos hebraicos. Quero dizer isso para vocês. A parte final desse versículo não se encontra na maioria dos manuscritos hebraicos, o que para os exegetas é importantíssimo na hora da escolha dos documentos e para fazer uma tradução da Bíblia. Só se encontra na Septuaginta, que é a tradução mais célebre do hebraico para o grego. Então, a segunda parte desse versículo se encontra na Septuaginta. O capítulo 20, como um todo, retoma o fluxo normal da narrativa, que fora interrompido no capítulo 28, versículo 2, com a história da consulta de Saul a necromante. Então, houve esse aposto, vamos dizer assim, e agora o texto retoma a sua linha. Diafeque, que não deve ser confundido com outro local do mesmo nome, referido no capítulo 4, no versículo 1, conforme 1 Reis 20, de 26 a 30, e segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 17, os filisteus subiram a Sunem, 28, capítulo 28, versículo 4, em uma jornada de 120 quilômetros, e daí rumaram para o vale de Jezreel. Os israelitas, entretanto, se concentraram em Gilboa, ou Gilboá, a fim de descerem no vale de Jezreel, onde se travaria a grande batalha. Então fica aí como um anexo exegético, e aqueles que já estão mais maduros na fé e aprendendo a fazer sua exegese, vão estudar esses documentos e vão fazer a sua escolha, e vão fazer a sua interpretação, depois a hermenêutica, a partir desses documentos. Ótimo. Agora, versículo 2, voltando ao fluxo normal. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100, de 1.000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda com Aquis. Então, os comandantes dos filisteus questionaram: que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aquis lhes explicou: é Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel, há mais de um ano que está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura desde o dia em que passou a servir-me até esse momento. Então, olha só que maravilha! Deus usou os próprios governantes dos filisteus para dizer: nós não queremos esse hebreu aqui conosco. Foram eles que liberaram a Davi. Por quê? Porque Davi se mostrou um homem leal. Ele pediu abrigo entre os filisteus e ele serviu os filisteus, jamais foi desleal, estando infiltrado entre as tropas. Durante o tempo de 1 ano e 4 meses, jamais foi desleal. A lealdade é um princípio importantíssimo e, por causa disso, os príncipes disseram: nós não queremos ele aqui, mas o rei queria. Porque o rei falou: jamais encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que passou a me servir até esse momento. Então, Deus usou a boca dos próprios príncipes filisteus para liberar Davi, e o rei Aquis não pôde fazer nada. Versículo 4: os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aques: manda que esse homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Esse senhor é com letra minúscula. Ele está falando de Saul. Eles estão preocupados. Olha, quando chegar no campo de batalha, ele vai acabar servindo Saul, ele vai acabar servindo os hebreus e vai se voltar contra nós. O testemunho de Davi pesou muito para o rei Aques, porque jamais Davi se mostrou desleal. Isso é a palavra que eu deixo hoje também para vocês. Irmãos, irmãs, não importa qual seja o seu ministério, ministério onde você participa, você é parte do ministério maior chamado Corpo de Cristo, né? Mas seja leal, seja leal. Versículo 5. Ora, por acaso, não é esse aquele Davi de quem se cantava dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Diante disso, Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: tão certo como vive Yahvé, tu és leal e eu gostaria que entrasses e saísses comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar tua honra. Olha que beleza! Não encontrei nada que pudesse manchar tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por esse motivo, peço que voltes para a tua cidade em paz, a fim de não desagradares aos príncipes e chefes dos filisteus. Então Davi indagou a Aques, ainda Davi indagou: que eu te fiz de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor, senhor de novo, se referindo ao rei Aques, ao meu senhor e rei, contra os meus inimigos? Davi estava disposto a marchar contra Israel em nome da lealdade. Em nome da lealdade, ele faz essa pergunta. Isso deve haver entre nós. Respondeu Aques a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia, com aqueles servos do teu senhor, falando de Israel, que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens me feito muito bem. Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia a caminho da cidade que os filisteus lhes haviam designado. Aques e seu exército subiram rumo a Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, nós precisamos cultivar a lealdade a Deus, a lealdade para com os nossos próprios princípios e a lealdade para com o corpo de Cristo. Eu me lembro da ocasião onde migrei da metodista, Igreja Metodista para a Igreja Assembleia de Deus. Eu procurei o bispo e disse a ele: se o senhor precisa de mim por mais um tempo, de 1 ano, 6 meses, falei 6 meses começando, ou se o senhor precisa durante 1 ano, ou o tempo que o senhor precisar, se o senhor falar para mim que precisa, então eu aguardo, porque era uma questão de lealdade, que nós tínhamos um relacionamento muito, tivemos um relacionamento muito bom e profícuo, muito embora as más línguas quisessem detonar isso, não, nós tivemos um relacionamento sempre muito bom. Foi assim e tem sido assim com as autoridades que tenho sobre a minha cabeça, e posso dizer a vocês então: nada foi feito às escondidas, nada foi feito no sentido de ocultar algum detalhe, porque havia um princípio aprendido já no lar e desenvolvido na vida cristã, o princípio da lealdade, da submissão à autoridade e da lealdade. É claro que opositores, às vezes dentro do próprio corpo de Cristo, querem de qualquer maneira manchar. Quando não conseguem manchar a unção que Deus deu para você, primeiro eles tentam manchar e difamar a sua conduta para vulnerabilizar o seu testemunho. Eu repito, eles querem manchar a sua conduta para em seguida marchar contra o seu testemunho, desmontar o seu testemunho. Quando você se mantém leal ao Senhor, leal às suas próprias convicções, leal às autoridades que estão sobre a sua cabeça, não há nada que comprometa de modo algum e que possa ser efetivamente provado ou comprovado, não há nada que possa manchar a sua lealdade e não há nada que possa manchar o seu testemunho do Espírito. Isso é fundamental. A igreja tem crescido, fechando, irmãos. É nisso que eu tenho me batido. A igreja tem crescido muito numericamente, mas infelizmente esse é mais um elemento que tem sido alvo, tem sido perdido, que é o princípio da lealdade, da submissão à autoridade. Aquilo que é estabelecido pela autoridade, você vai cumprir. Aquilo que garante o seu testemunho diante das suas autoridades e que confirma o seu testemunho diante de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós, lendo esse capítulo e vendo que Davi foi liberado, Davi foi dispensado pelos filisteus, porque os príncipes quiseram assim, mas da parte dele, ele se colocou a serviço como sempre foi. Nós temos que fazer isso. Já falamos sobre mediunidade nessa semana, ontem nos capítulos, no capítulo que antecedeu. Agora eu quero falar sobre lealdade. Que Deus levante uma igreja fiel, leal, comprometida com o testemunho diante de Deus, diante das autoridades, diante de si mesmo. E que os erros que cometemos são erros que vão cometer os seres humanos, mas que a lealdade seja um princípio a ser buscado, a ser alvejado. Eu quero a cada dia ser mais leal, para que as autoridades, seja numa pequena igreja ou numa grande igreja, numa pequena denominação ou numa grande denominação, não importa, a autoridade sabe, esse jamais lançou a mão contra mim. Pelo contrário, ele teve chance, Davi, de lançar a mão contra o rei Saul e não fez isso. Ele teve a chance, estando perto dos filisteus, e não os atacou, não fez isso. Nós temos que fazer da mesma maneira. Tendo a chance, não importa, você tem que se manter leal. A palavra de hoje é essa. Que Deus nos abençoe e levante uma igreja fiel e leal, em nome e para a glória do bom pastor, que é Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder de Deus Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.